Brasil com nossa puxação no chão para o táxi. Na minha 224, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 210 graus, 8 nós. Na Quatro decola ao 1-1, controle 1208. 1208, grava uma noite, né, 2-4. Chama 224, contato retorno à decolagem, simultar a nível de voo 190, senta Conde. Senta Conde, 1190, a capacidade de Conde é presente. Autorizado com a chamada 224. Comando autorizado a Linhares, decolar pista 10, vento 190 graus, fechou. Está livre, decolagem 10, 190 graus. 159, decola zona 5, chame controle de Salvador em 1208, tem um bom voo. 08, obrigado. 859, chama o centro Recife na frequência 1260, retornando 288. Salvador, Chalé 6224. Prossiga, Chalé 6224. Unidade de Conar, controle Aracaju, a proa do Alfa Romeo 363. Chalé 6224, autorizado o Alfa Romeo 363. Autorização da presente, Alfa Romeo 363, 6224. O Chalé 6224, informa que está no ideal de cima. Chalé 6224, deixa para o nível de voo 100. Nível de voo na 006224. Chalé 6224, a 3 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado. Deixa para o nível de voo 100, chama o controle Aracaju na frequência 120243. Aracaju 203, descendo por 100, graças, uma boa noite, 6224. 074, aciona identificação, autorizada a chegada, boa noite, Uno. Voe na praia de Itapa, descendo para o nível 050, ajuste 1020. 050, ajuste 1020. 050, ajuste 506, acendo identificação, voando com médio para interceptar a chegada por mais de ONU. Isso via para o nível de voo 060, ajuste no 020. Salvador, boa noite, é o voo 1170, sempre tem informação, Dali, autorização, Campina Grande. 1170, saúde a Campina Grande, nível 370 autorizado, diretor 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição de par. 120 decimal autocontrole, 5251 responde. Autorizado então Campina Grande, nível 370, autorizado 10. Decola pista 1-0, curva esquerda, a saída Puca, transição de paz. Controle é 1-2-0-8 e o transponder 5-2-1, por 1-1-7-0. Volta o reporte para o inspecionamento. Boa noite, T3398, cruzando 1-7-0 para 1-5-0. T3398, acima da identificação, autorizada a chegada do MED 1, desse via para o nível de 0-7-0, ajuste 0-2-0. 0-7-0-9-0-2-0, T3398. Autorizado o sinal do procedimento LS-6, pistão 0, Goidona, deixa desde o pé, já pode estar estabilizado. 0074, controle. Direita para o 0800 por 10 minutos. Tilta 3398, após desvio do WhatsApp. 34. 1-3-3-4, essa é a identificação, voando do Zemed, está descendo para a chegada do Med 1, desce a para nível de voo 080, ajuste no 020. 1-0-2-0, desce 80, e confirma essa mensagem para o 3-3-4. 3-3-4, autorizado a chegada do Med 1, o ajuste em 1-0-2-0. 220, desce 80, 0-2-0, momento. E 9506, deixa para 3.10, cancelado as restrições de altitude em SAP, o ajuste no 0.2.0. 3.000, cancelou a restrição de SAP, eu vou fazer um pequeno giro à esquerda aqui, já vou lá na torre de SAP, o 9506. Gente, o 9506, após o vídeo, é bom. Salvador, esse 085, Igor, via rota, no corredor 17. Primeira curva à direita no corredor Axé, mantendo 1000 pés no corredor Axé, até a liberação do controle em Salvador. 120 decimal 8 controle, 5250 transponder. 58, essa é a identificação, via chegada do Mel de 1, você para o nível de voo 070, o ajuste no 020. Então, 3698, autorizada a descida nível de voo 050. 1-3-3-4, autorizada a descida, nível de voo 060. 060, 3-3-4, via direita. Madei. 085, ou aproximadamente 10 milhas. 7 livre, 2 mil, reporte quando o operador for mais. Não será a momento, mas... minutos meio. 7. Será autorizado o LF Luiz que eu achar na vez enquanto. De 398, deixa para 4.000 pés, o ajuste é 020. 4.000 com 1.020, voltando 392. Salib da restrição de 5.000 em SAP, confirma. 398, cancelado as restrições de altitude em SAP. Afirmativo, cancelado, 4.392. Eu subi no momento, 324. 7. Tirando a 074, com frequência estabilizada. Estabilizaram minha 074. Tirando a 074, chame torre em 1, no meio, 295. 295.06, deixa para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento da SEC6, reporte com estabilidade. 2.086, autorizado, o máximo de caminho. Pegamos 020, autorizado o pouso, pistão 0, vento 170 graus, 5 nós. 170 com 5 nós, autorizado o pouso, confirma a quantidade da pista. Se encontra, fica. Para o táxi, voo 1170, o PAB 175, 4 horas, alternando Recife. O táxi, se chama, volta no ponto de espera da pista 10, o QNH 1020. Lá para um grupo 070 com Navy. 23398, redução de velocidade 20 na base. 200 a 3398. A 250, redução de velocidade 2309. Sou o táxi, chame na interseção para ingresso Romeu e Tamo Bush. O Nuno 77 está pronto, visão para o tráfego na ação. E mantenha o ponto de espera, o Nuno 77. Tá bom, certo. Só estabilizado. Descaro desceu, peço autorizado o procedimento, e lance, departamento estabilizado, com 36 a 10. 1-3-3-4, isso para 4 no teste, com salário de instituição de altitude em ETAP, é ajuste 1-0-2-0. 3-0, autoriza a Bruna, devido a informações de ETAP? Obrigado, Bruna, com 1-3-3-4. Obrigado, Bruna. Estabilizou com 9-5 no meio. Com 9-5-0-6, completo final do procedimento, chame torre 1-8 no final 9-5. 2-9-5, 9-5 no meio, boa. Salvador, boa noite. Gol 95 também, externo na 1-0, então. Gol 0-6, aproximação a de pista livre, o Kenegal no 0-2-0. Gol 0-6, 4, no solo, a 48, libera a direita, táxi via Alfa, chame esse da Juliette, não me escuta. Libera direita, Alfa, Juliette, 48, 74. Agora ingresso, pista 17, poste no aeroporto. Só assistindo a edição, 334. Cinco zero meia, o Kenegal no 020, o vento no aeródromo de 1,60 graus com 099, autorizado por outro pistão no zero. 0 pouso no 0,95, 0,6. O Nuno 70, ponto pouso, 09, da companhia na curva final, autorizado ali, manter pista no 0, se preparando. Faz o voo, anima, tira no 0, voo no 70. Seja em TAP. Seja em TAP. Seja em TAP. Seja em TAP. Seja em TAP. Seja em TAP. Seja em TAP. Seja em TAP. Fecha a chané 6250, pode vir, vou ao Serra Vitor 366. Pode ser o Serra Vitor 366. Bom, no 364, autorizada descida para 2, no todo o sinal de precisão celeste, que foi com 0, reporte com estabilidade. 2000, reporte com estabilidade, 334. No solo 950, libera direito, táxi via Alfa, chame esse da Juliette, manda na minha escuta. Alfa da Juliette, para o sobrante moderado na final, o nosso instrumento. 3895, 3693. 06. Casão Gourmet da Golf decolou ao 51 no controle, no 0258, Golf. Controle 1208, Golf. 170, autorizado decolagem no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Decolagem no 0, Golf 1170. 9506, Cigrave em Juliette, portão 4. Para 2500 pés, autorizado final do procedimento ILS Whisky, pista 10, reporte contabilizado. Voo no 364, redução de velocidade 1809, tráfego que saiu na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas com grau de pedido no 409. Tem redução. Ministério, 334. Corrija, Salvador, 3398, autorizado pela Vila. 398, autorizado pouso no 0, vento no 50 graus, no 0 mais. Pouso no 0, 3398. 1170, decolou ao 52, chegou o controle no 208. 208, 1170, Bonite. 2 Salvador, Bonite, igual a 1170. Pelo 1170, contato radar na decolagem, se botar no nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, voo 1170. Já saí da PUCA? PUCA, agora deu uma foto. 350, redução de velocidade 1909. 1909, minha vez, depois. Lembro que decolou na pista auxiliar, não tem medo com essa confirmação. Na 334, completo final do procedimento, chama torre 198, decimal 95. 295. 2 milhas, qual foi a marca? 334, continua a transformação, aguarde que saiu. Para tudo que procede na posição de 1 hora 7 milhas com grau de speed 1409 em redução, um Boeing 737. O 1970 está realizando um leve desvio aqui, já vai retornar para... Sente o 1970. Na 25, autorizado final do procedimento LS, pista 10, reporte estabilizado. Agora é estabilizado, 398, do solo ao 54. Libere a GE, táxi via Alfa Juliette, portão 2, já me escuta. Alfa Juliette, portão 2, está 3 na 2. Voo no 334, Senegal no 020, autorizado por pistão no 0, vento no 50 graus, no 2 nós. Depois, 3, 4. Chama a 28, procedimento da FIIS, que chama o torre 198, principal 95. Boa noite, senhor. 50, vamos escolher aproximação à voz de pista livre, que nem H1 no 0, 2, 0. Já para o chão. 318, partida presente. Passando o Hamilton 2, autorizado direto de China, subindo para o nível de 085, direto de 57 pontos para 085, Hamilton Gol. No solo ao 57, libera a direita, taxa via Alfa Kilo, pátio 3, na minha escuta, a posição será 3 Lima. Direita, Alfa Kilo, posição 3 Lima, gol, para 334. Papata Romeu, então, o gol, quando possível, se chamar para todos. Direita, é 1 hora e 22 a partida presente. Gente, o ar 22. Autorizado pouso no zero, vento 140 graus no zero. Pouso no zero, inverno 1354.4. Acemos. Aracaju, 230 autorizado, decola da pista 1 zero, primeira curva de a, começou, a esquerda, lançada por Cajamo, Caju. 120 do sinal 8, controle, 5253 para a esquadra. Seu Machu, o 354, só autorizado para o Zé da Caju, 230, conforme rota. Decolado é 1-0, com cruz esquerda, Pucanjama, Aracaju. 5-2-5-3-3, fundo ele 2-0, o seu controle. Alexandre para o pushback, acionamento. Está pronto o pushback, o gol no 354. Pista 1-2-6-8-5, altera 2-5-4-5, o gol no 9-7. 50 no solo aos 00, me vi via Taxi Fox, Taxi via Alfa, chamei esse da Juliette, não me escuta. Alfa, chama na Juliette, né?